GG. Opa, presente. Caruso. Alô. Elvis. Eu. Tibério, tá aí? Presente, querido professor. Rafael, você tá aí? Presunto. Tá... tá todo mundo aí, então, né? Eu não ouvi chamando meu nome, mas eu tô aqui. Eu falei, cara. É porque eu falei Elvis. Eu veste o parente. Não, ia ser bacana se a gente passasse o resto da gravação fingindo que o Elvis é um fantástico. E aí, beleza? Você tá ouvindo o GugaCast, eu sou o Guga e eu tô aqui com o Rafael. Fala oi, Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? E com a galera do Podcrastinadores, tem uma galera aqui, caralho, muita gente ao mesmo tempo. Primeira participação em massa que eu vejo. Pois é, cara. É uma galera, cada um em um canal. Vai ser uma loucura editar isso aqui. Eu tava pensando, eu não lembro como que vocês se apresentam no programa. Eu sei que o GG chama todo mundo, mas vocês falam os nomes completos ou vocês falam os nomes... Não, o GG fala o nome de cada um, só que a gente se apresenta fazendo uma piada de acordo com o tema. GG, comanda aí, cara. Apresenta todo mundo aí, vai lá. Eu sou o Gustavo Guimarães. Aí. E aqui comigo... Pela primeira vez no GugaCast estão Fernando Caruso. Você vê que ela tá perdida, né? É uma piadinha dos podcastadores. Foi boa. Quem já gravou entende. Foi boa. Tibério Velasquez. Oi. Eu tava procrastinando pra responder. Boa. Já começou a passar vergonha. Eu veste o parente. Eu quero descobrir o que, que o Guga tem a ver com o GG, porque eu acho que eles são parentes. Deve ter alguma coisa aí que tem algum... Não sei, vou entender isso aí até o fim da noite. Eu vou te contar depois. Ah, tá. Então vai lá, vou deixar que Guga e Rafael se apresentem. Você deixa eles se apresentarem? Você deixa... É, vou deixar. Tá vendo só? Eu já tomei conta. Que merda, cara. Sabe GugaCast? Eu sou o Guga do GugaCast, sacou? É por isso que chama GugaCast. O outro que tá aqui é o Cast? Não, não, Rafael. Não, ele é do MafraCast, é outra parada. Ah, é que é um Guga e tem um Cast, é um GugaCast. Eu vou me apresentar. Meu nome é Rafael e vocês não sabem a loucura que tá sendo gravar isso. Tá muito divertido e só tem 10 minutos. É, cara. Bem-vindo ao meu mundo. Eu fico desesperado pra fazer essa galera voltar pra pauta. Esse podcast começou uma loucura já, com essa galera aqui participando. E sabe onde é uma loucura que tem uma galera participando? Aonde é uma loucura que tem uma galera participando? No grupo secreto do GugaCast, Rafael. Aí. Tem uma coisa que eu tô um tempão querendo falar aqui sobre o grupo secreto, não sei se já falei, que lá tem conteúdo exclusivo todo dia. Todos os dias. Todo dia, útil. Útil. É, a gente faz como se fosse um mini GugaCast, um pouquinho menor que o programa inteiro, mas é todo dia. Você vai terminar de ouvir esse programa e falar assim, puta, eu queria ouvir mais podcast, queria ouvir mais GugaCast. Lá vai ter um outro novo lá. Hoje tá tendo um outro novo lá. E amanhã vai ter de novo, e depois também, e aí depois eu não sei, porque talvez seja feriado. Sensacional. Então não tem pausa, tem um pouquinho de férias, não tem compilação, é isso. E como é que você faz pra entrar lá? Você vai no picpay.me/GugaCast e assina o plano de 15 pratas, aonde a gente oferece... essa assinatura. Aí você vai lá no grupo do Facebook, pede pra entrar, mostra que você participou, paga lá no PicPay 15 pratas, e você pode entrar. Demais. E quando você for fazer isso, você vai ganhar um cashback do PicPay de até 10 reais. Dependendo do jeito que você pagar, você pode ganhar até 10 reais de cashback. E tem mais um monte de cashback, porque é isso que o PicPay faz a vida deles. Eles dão dinheiro de graça pra quem usa o PicPay. Então você pode usar pra pagar Steam, estacionamento, metrô, boleto, um monte de coisa, e você pode ganhar um cashback. E... tem mais uma coisa, sabe qual é a coisa que tá faltando? Sim, eu sei o que está faltando. O que está faltando? Está faltando que se você usa pagamentos recorrentes, você pode usar o PicPay como a forma de receber esses pagamentos. Caramba, Rafael, tá ligado no briefing, hein? Parabéns. Ligado no PicPay. Vem pra bolha, você também. Vem. Essa é a nova música, essa é a nova música. PicPay.me/GugaCash. Um outro recado que eu também quero dar... é a volta do esquema piramidal da brodagem. O esquema piramidal da brodagem é quando você ajuda o GugaCast a crescer. Tem uma galera que fala assim, ah, pô, eu não quero fazer parte do grupo secreto, eu não tenho tempo pra ouvir conteúdo exclusivo todo dia, mas eu quero contribuir pro GugaCast, eu quero que o GugaCast seja maior e melhor, e eu quero poder falar sobre o GugaCast com todas as pessoas que eu conheço. Tem um jeito, você avisa pra 5 amigos, esse é o nosso desafio. Avisa pra 5 amigos, conta pra eles, pega o telefone deles, põe lá o GugaCast no Spotify, no Deezer, no aplicativo de podcast, o que for, e mostra pra eles, ensina o que é podcast, faz todas essas coisas, e mostra o GugaCast pra 5 amigos. e manda pra gente um e-mail falando seu nome e o nome dos cinco amigos. Só precisa ser o primeiro nome, não precisa falar quem é, não precisa pôr o RG do cara, nem nada. E aí, se você fizer isso, a gente vai pôr o seu nome numa plaquinha no Hall da Fama do GugaCast lá no site. Não é demais? É muito bom. É um esquema, é um hack pra você ter seu nome lá. Mas se a pessoa mandar o RG, a gente vai botar o RG na plaquinha também? Não, a gente põe só o nome dela. Ah, tá bom. É um hack pra você poder colocar o seu nome na plaquinha, não é? E você pode ajudar. E outra coisa que você pode fazer também é ir lá no Apple Podcasts e dar 5 estrelas. Essas são as maneiras de você ser um brother do GugaCast. São maneiras maneiras. Bom, olha só. Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar aqui. Só pra você saber o que eu falei pra eles, que foi mais ou menos o que a gente tinha conversado, eu falei, cara, aqui é um podcast de contar histórias, contem histórias quaisquer, não necessariamente limitadas a cinema, TV e tudo mais. Foi a liberdade que você deu. É isso aí. Eu trouxe Moby Dick. Não sei se vai dar o tempo. Podem me chamar de Ismael. Vamos pro jogo, então? Vamos! Bora lá. Bora. A gente vai jogar o meu jogo preferido. Eu trouxe pra vocês o meu jogo preferido do GugaCast, que é... Ai, tô nervoso. Que é podcast ou filme do SBT. Podcast ou filme do SBT. Ah, ai. Como é que é isso? Como é que é isso, cara? É assim, eu vou dar um título pra vocês e vocês têm que adivinhar se esse título é um podcast ou é um filme do SBT. Entendi. Ai, que maravilha. É tipo, morreu ou tá na Record. É tipo isso. É tipo isso. Aí quem acertar ganha um ponto, ok? Opa. E aí tem o ponto de criatividade. Você vai dar a sua resposta e aí você tem que dizer sobre o que é o podcast ou o filme do SBT. Se eu achar que é um podcast, eu defino qual é, né, o teor do podcast. Se eu achar que é um filme do SBT, eu dou a sinopse. Posso até dizer quem é o elenco, essas coisas. Isso. E aí se você se aproximar da realidade ou se for muito engraçado, você ganha mais um ponto. Ah, tá. E o mais importante, mais complexo, a última rodada vale 1 milhão de pontos. Ah. Porra, então vou guardar só pra última rodada. Rafael, você começa então. Beleza. O título é O Mapa Secreto. É um podcast ou filme do SBT? Ah, O Mapa Secreto é um filme do SBT. Ele é uma espécie de história sem fim com pouco orçamento. Ele tem atores mirins que são fofos. Tem um cara que é mais velho que todos, que é meio bobão, mas tem um grande coração. E eles encontram esse livro que tem um mapa secreto e eles decidem seguir. E no final eles têm uma grande lição sobre amizade. Tá, eu discordo. Ok. Eu acho que é um podcast de viagem, mas bem arrogante, assim. Provavelmente um casal ou dois amigos... que não descobriram ainda que são afim um do outro, né? E eles fazem viagens, tipo, dizendo qual é o mapa secreto. Por exemplo, Paris, que é o lugar que todo mundo já foi, e ele fala, tipo, ah, não, mas o mapa secreto... Você tem que ir no café que tem não sei o que, só eu e o Kiki descobrimos não sei o que. Mas... O Kiki é, tipo, é o outro cara. É o outro cara, sim. E são sempre eles dizendo, tipo... Ah, você só foi pra Nova York se você visitou a Delhi, do não sei das quantas. E o cara usa a pronúncia corretíssima, né? Sim. É. Ok, quem vai agora? Eu acho que é um podcast de videogame. Que o cara fica mandando quais são os easter eggs dos jogos e matando pra galera. Você não foi aqui e tem que entrar na página tal e na folha tal e vai encontrar o pergaminho que vai chegar na página. E aí vai chegar no objetivo final. Tipo aquelas revistas tipo Action Game, só que podcast. É. Boa ideia, hein? Só que o podcast, o cara fica... Mas, na verdade, aí funcionaria mais como YouTube, né, cara? Porque podcast, como é que o cara vai mostrar a parada? Mas é por aí. Sei lá, então, pra ver o cara é feio. Mas eu sempre falo aqui que podcast é um canal do YouTube sem vídeo. É, mas aí pra jogo não funciona, não sei se funcionaria, mas é por aí, cara. Eu acho que é. Imagina esse podcast, o cara falando, tá vendo aqui, nessa telinha aqui, então, você clica aqui. É. Aí você desce aqui por esse tubo, vocês estão vendo, né? Elvis e GG. Já que já foram dois podcasts, eu vou no filme do SBT também. Ok. Que é uma cópia da Chave Secreta do Frank Oz. Só que é uma cópia mal feita, tanto que foi pro SBT, não foi pra Globo. Uhum. O que é a Chave Secreta? É, ela é secreta, né? A gente não tem como saber, né? É um outro filme. O Elvis tá participando aí com afinco da brincadeira. Foi, né? foi um bom chute, na verdade. Tá muito empolgado, tá realmente dedicado aí a criar um bom chute, olha aí. O GG, ele sempre deixa todo mundo em primeiro, né? Ele vai por último. Eu já saquei que tem essa dinâmica, né? Não é verdade. Esse é o problema. O problema é que todo mundo já vai falando as coisas que eu ia falar. Eu falei, cara, o que sobrou aqui pra mim, cara? É, ah, entendi. Enquanto isso, o GG tá pegando a sugestão dele, fazendo rascunho, aí ele passa limpo. Não, cara. Depois não. Ele vai ler. Eu tô tentando pensar em algo, mas o problema é que ainda por cima o Elvis ainda falou que era um filme. Cara, eu chutaria que é um filme, e eu vou te falar que é um filme com o Nicolas Cage, já que ninguém conhece, né? Então deve ser um filme com o Nicolas Cage. Mas, cara, é porque você tá com. Porque tem um com o Nicolas Cage mesmo que chama Ilha do Tesouro. Bom, ninguém conhece também. Ok, vou dar o resultado, hein? Vai lá. O Mapa Secreto é um podcast. Olha só. Sobre o quê? Então, eu e o Tibério ainda estamos na jogada. Eu posso ganhar a última rodada e ganhar 1 milhão de pontos. É, todo mundo pode. O Mapa Secreto, ele é um podcast espanhol sobre música. São os gurus espanhóis da música, entre eles Diego Manrique, periodista e experto musical. Ah, então peraí, olha só. Eu quero o meu ponto pela proximidade, só pela arrogância que eu citei no meu podcast. E um deles chamava Kiki, e o cara chama Manrique. É, eu acho. Eu ia falar isso, inclusive. Foi quase, hein? Foi quase. Eu acertei a arrogância e o nome de um dos podcasts. Não, você só ganhou ponto pela imaginatividade. Meio ponto. Então, assim, o Tibério ganhou um ponto, adivinha o cara podcast. O Caruso ganhou um ponto por ser podcast também. E mais um ponto que ele realmente deu um podcast que faria muito sucesso aí na CBN. Cara, vamos fazer só jogo, cara. Vamos fazer uma hora só. Depois a gente joga o War. Eu vou pro próximo, hein? Beleza. O Começo do Fim. Podcast ou filme do SBT? Puta merda. Caramba. Eu acho que eu já sei. É um filme. É, eu voto em... Não, eu tô falando primeiro. Deixa eu acabar de falar, por favor. O Começo do Fim é um filme chato pra caramba. Aqueles bem cabeça que o cara quer ensinar sobre a vida pras todas as pessoas. E fica horas passando sobre desde a evolução da humanidade e ninguém se aguenta e todo mundo dorme no final do filme. Ninguém nunca viu o final desse filme. Essa descrição se encaixaria pra um podcast também, né? Ué, e nunca chegou no final desse filme ou podcast. Eu vou embalar aí na resposta do Tibério. Também acho que é um filme do SBT, mas eu acho que é um filme desses meio O Jardim Secreto, tá ligado? Eu acho que tem um velhinho e uma criança. O velhinho acha que tá ensinando coisas pra criança, mas no final a criança acaba que ensina alguma coisa pro velhinho. E... Excelente. Isso é tudo que eu tenho. Eu diria que é um filme, mas é um filme onde o pessoal causa um acidente que vai causar o apocalipse. Então é o começo do fim do mundo. Foi boa essa, hein? É quase a mesma coisa que eu falei, só que é meio mais chato. Bom, eu acho que é um podcast e daqueles de tema muito manjado, tipo filmes e séries. E o podcast dá certo, ele ganha uma graninha no Padrim e ele fica preso pra sempre porque ele não aguenta mais e ele continua tendo que fazer o trabalho. Nossa, mas ficou meio pessoal isso aí, né? Não, desabafo, não, imagina, né? Revelações. Você pode chamar mais festa que a gente vou, faz um pouquinho. Vou deixar no ar, assim. Não, tô brincando. Podia deixar essa resposta pra terapia, não sei. Não, gente, eu tô muito feliz com o podcast de hoje. Rafael, vai lá, sua resposta. Eu acho que é um podcast sobre livros. E o... Ele começa a ler na ordem errada, é isso? ele tem um método de leitura Benjamin Button. Eu acho que ele dá a sinopse e dá alguns spoilers, que é o começo do fim do livro. Caraca, o cara começa ali pelo último capítulo. Ah, eu quero mudar a minha resposta. Posso mudar? Pode mudar, fala aí. Porque agora eu tô achando que pode ser um podcast de história, história com H maiúsculo, que ele fica falando dos fins das civilizações. Tipo, como foi que acabou a civilização maia, como foi que acabou... Pode que esse podcast tenha episódios finitos, né? Mas talvez ele possa entrar, tipo, em civilizações fictícias e tal, e aí ele fica dizendo qual é a derrocada das civilizações, das organizações. Não, e se ele tem episódios finitos, ele já é o começo do fim. Olha aí. Ele vai de trás pra frente e tem uma hora que ele chega no fim do começo. Essa foi uma boa ideia, hein, de podcast. Vou dar o resultado, hein? O Começo do Fim é um filme do SBT. Não, tem nada que comemorar, Caruso. Você mudou. É. Não comemorei, não. Eu falei. Eu... Sim, você mudou. Mas eu não comemorei, foi outra pessoa, cara. A sinopse tem uma linha. gafanhotos gigantes invadem Chicago e aterrorizam a população local. Ou seja, é parecido com a minha ideia, né? Não, o Tibério foi o mais próximo, eu acho. Não, eu falei em fim do mundo. Gafanhotos gigantes, fim do mundo, é parecido. Eu vou dar o ponto pro GG pelo desabafo aqui, cara, porque acho que ele tá precisando. De essa pena, aqui, né? Semear uma discórdiazinha. Ok, próximo. Vocês querem saber o ranking até esse momento? Tibério tem 2 pontos. Yeah, Tibério. O Caruso tem 2 pontos. Caruso. O Elvis tem 1 ponto. E o GG tem 1 ponto. E eu tenho 0. E você tem 0. Putz, pro fim da fila, Charlie Brown. Esse é o começo do fim, Mafra. Pior que você falou com a animação do Charlie Brown também. Pode, fala o próximo. Ninguém como mamãe. Caraca, difícil esse, hein? Esse é um filme. É um filme obscuro do Almodóvar. É. Dos anos 80. É como? Como? Ninguém como mamãe. Não é um filme da Bandeirantes. Bom, eu não sei se o filme do Almodóvar dos anos 80 ia passar no SBT, mas o Almodóvar fez esse filme, sim. Olha só, eu acho que é um filme e tá faltando uma vírgula. É ninguém como mamãe. Caraca, bicho, eu acho que eu torço muito pra não ser um podcast. Caraca, cara, realmente bizarro, não? Um podcast inteiro de histórias de mamãe? Ah, cara, mas a gente tem. Bem-vindo, Guga. Fala um pouco da sua mãe aí pra gente. Eu tenho um episódio do GugaCast chamado Tudo Sobre Minha Mãe, que eu entrevistei minha mãe. Pô, mas então, é um episódio, mas caraca, um podcast inteiro, sistematicamente falando... Não, mas olha só, pode ser um podcast que as pessoas falem assim, como ser mãe. Aí tipo assim, ninguém é como minha mãe. Aí a pessoa fala, ah, como é que faz isso e tal. Aquela piada do mãe só tem uma? Isso. Foi na geladeira, ah, pega 2 Coca-Colas, mãe, só tem uma. Essa daí eu acho que... Eu tava pensando de algo mais ou menos por aí. Seria um podcast sobre paternidade, feito por homens, mas seria no esquema de um desabafo, onde eles têm que dizer como é que eles tentaram fazer o papel aí de mãe no momento sozinhos e não funcionou, ou funcionou. Não, eu acho que é um filme do SBT, uma comédia com Stallone, onde... a mãe dele é uma velhinha com um trabuco, meio badass, ele fica o tempo todo, não, mamãe, peraí, não fala assim com os bandidos, eu que ia prender eles e tal. Tipo, como se fosse uma resposta do Stallone pro Schwarzenegger fazendo Irmão Gêmeo, sabe? Eles atiram no jardim de infância, ele mostrou tipo, não, eu também posso fazer comédia. Quero muito ver esse filme. E o engraçado é que não, ele não pode. Tibério, sua resposta, você falou que era filme, mas sobre o que era o filme mesmo? Eu falei que era ninguém, vírgula, como mamãe. É um filme de terror brabo. Não, é um filme de terror, cara, aí. É um filme de terror em que o cara, na verdade, comete um canibalismo e come a mãe dele. Cara, isso poderia ser um filme do SBT. Rafael, sua resposta. É, eu acho que é um filme do SBT com a Jodie Foster novinha. Ela tinha tipo uns 18 anos. E ela tinha uma mãe loucona, assim, meio hippie, sabe? Aham. E aí ela tem uns conflitos com a mãe. No final ela descobre que ela tem uma relação conflituosa com a mãe, mas que a mãe faz de tudo por ela e ela fica muito feliz. E no final elas dançam juntas. Caramba. Cara, beleza que eu já vi esse filme. O melhor foi o final do filme, foi foda. Tipo, Shyamalan, né? Tipo, gosto do caramba, no final estão dançando. Caralho, né? Tipo, eu fiquei vendo esse filme, chegando no final e falando, é isso? É isso? Cara, o filme aconteceu muito pra mim agora. Eu vou dar a resposta, hein? Ninguém como mamãe é um podcast. Não, é um podcast espanhol onde Yolanda Vélez sabe lo que habla en este podcast sobre criança, maternidade e paternidade e hijos. Caraca, cara, olha só, você ouve podcast espanhol, é? Não, mas é porque na hora de procurar os podcasts pro jogo eu pego uns internacionais, entendeu? Porque senão... Mas a gente conhecer, né? É, exato. Assim como o filme do SBT, você não pode nunca ter ouvido falar dele. O próximo jogo que você pode vir a fazer nessa linha seria podcast ou novela da Teleuno, porque esses títulos aí, cara, estão bem próximos. Cara, você tá chegando muito atrasado, GG. A gente já fez. Ah, é? Olha só. A gente já fez. A gente entrevistou aqui no ano passado, a gente entrevistou a Bianca Castanho, que era protagonista de novelas da SBT. Ah, porra! É, e aí a gente fez com ela um jogo que era podcast ou telenovela, e foi muito legal. Que legal. E a gente fez uma camiseta depois. É, tem até uma camiseta, podcast ou telenovela lá na mitocamisetas.com.br/GugaCast. Ah, Obrigado pela levantada aí pro Jabá. Eu vou dar o ponto de criatividade pro Rafael, né? Que parabéns. Aí. Eu mereceu. Eu quero assistir esse filme só pra ficar com raiva dele depois. Pra depois fazer um podcast reclamando do filme. Então, com isso, o Rafael tá com um ponto. O Tibério tá com dois pontos. O Elvis tá com um ponto. O Caruso tá com dois pontos. E o GG tá com dois pontos. Ninguém fez três? Não, ninguém fez três. Caramba, que emoção. Última rodada, hein? Ninguém sabe nada. É o nome do podcast ou filme. Ah, esse é o... Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Esse pode é muito um, difícil pros um dois lados, pode ser um podcast sobre o Enem, né? Poderia ser. Não, porque deve ser espanhol, cara. Não é daqui. Eu pego uns portugueses também, e às vezes eu pego também outras línguas e traduzo pro português o nome, assim, porque os nomes, esses nomes de filmes do SBT também são traduzidos, né? Pela Paris Filmes. Eu acho que isso é um podcast em que, assim, pega um monte de cara, assim, tipo a gente, aqui, uhum. E vão falar sobre física quântica. E aí, quando a pessoa começa a divagar umas paradas, assim, começa a dizer, assim, em vez de falar sobre física quântica, começa a falar, tipo, se a parada é nome de podcast, se é nome de filme, sabe? Uhum. E aí, ninguém sabe nada. Vai ver que na Espanha é El Cagação de Regra. Ou então pode ser também um podcast sobre filmes e séries também, né? Sobre filmes e séries, exatamente. Cara, muito difícil esse. Eu vou chutar que é um podcast português de esporte, onde eles ficam se ofendendo o tempo todo. Mas a lógica dita que é um filme do SBT, pela disposição dos acertos até agora. No entanto, eu tô ouvindo as vozes com sotaque português aqui na minha cabeça, gostei tanto do meu podcast que eu vou continuar com a minha, com o meu podcast esportivo português. A sua resposta, então, é podcast? A minha resposta é podcast, mesmo sabendo que é um filme do SBT. Você não vai mudar, podcast. Não vou mudar, eu tá vou bom. Ser fiel. Eu fico imaginando o cara gritando assim, Jardel foi o maior da história do Porto. Foi o maior da história do Porto. Sabes nada, sabes nada, pá. Ninguém sabe nada. Ou então que nem na nossa TV a cabo, nas Olimpíadas, quando os caras queriam narrar curling, que ninguém entende nada do que tá acontecendo ali. Só que você não pode dizer que não tá, né? Aí fica uma aquela cagação de regra normal, né? Está esfregando, rapaz, está esfregando. Vai. É engraçado que uma narração de curling que ninguém sabe nada, tá todo mundo encebando, o que é muito próprio pra curling, né? Posso dar minha opinião aqui? Vai lá. Eu acho que é um podcast sobre filosofia. E aí os caras pegaram a frase do Sócrates, só sei que nada sei, e disseram que ninguém sabe nada. E aí eles ficam falando sobre filosofia. É profundo isso. Mas você acha que um podcast de filosofia ia ter um nome assim tão popularucho assim? Tipo, ninguém sabe nada, vem ouvir mais filosofia aqui. Ah, em homenagem ao Sócrates, eu acho que sim. Eu vou chutar que é um filme do SBT, na verdade é uma versão, são os caras que viram Primer, que é um filme que ninguém entendeu nada, e aí eles resolveram fazer uma versão do Primer, onde eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles tentam então explicar é um filme. Então é um filme que ninguém sabe nada, nem quem tá fazendo o filme. O que que é Primer? Caramba, se você Guga, ver, você não vai entender nada. Mancada, você nunca assistiu Primer. Não. Vou te mandar o post do episódio que a gente fez sobre esse filme. É um filme sobre viagem no tempo, mas é o filme mais difícil de se entender de todos os tempos. Não tem aquela... No fim, o cara explica. Não, pegou. Aí você tem que ver de novo. Aí você fala, tá, entendi um pouquinho melhor. Aí na terceira você fala, tá bom, agora entendi. Mas o filme, cara, ele te trata que nem adulto. Tipo assim, não vou facilitar pra você, não. Eu não posso só ouvir o episódio? Eu tenho que ver o filme? Não, pode só ouvir o episódio. Acho que é melhor só ouvir o episódio. Tá bom. Olha só, existe... Não é ruim, não, cara. O filme é bom. Não, o filme não é bom, não. Existem filmes assim, que você não entende nada e são legais. E existe o Primer. Não, eu protesto. É um filme bom. Ô, Guga, é um filme feito por matemáticos, olha só, de uma galera. Cara, ele fez com os amigos. Foi tipo 5 ou 15 mil dólares, foi uma coisa assim. O suficiente pra fazer o filme. Só que, como os caras são matemáticos, eles tentaram explicar do jeito deles. E meio que dane-se se você tá entendendo ou não. Então, tem meio que uma lógica ali no que eles estão falando. Mas eles não facilitam, cara. Você não sabe quantas vezes o cara viajou, em que momento que ele tá. Vai dando um monte de pista que você tem que pegar do mesmo jeito. É bacana, cara. É um bom exercício. Eu achei o filme legal e a gente tinha que mudar o podcast pra o Verso Não Sabe Nada, porque tá aí falando... Exatamente. Eu queria propor um outro nome pro podcast que o Rafael sugeriu, né, do Ninguém Sabe Nada lá, que pegou a frase do Sócrates, pra Podcrates. Podcrastinadores. É o Freud Crastinadores, né? Valendo 1 milhão de pontos. pra todo mundo que acertou, ninguém sabe nada, é um podcast. Olha só! Aê! 3 pontos. Ah, não, é 1 milhão e 2 pontos. 1 milhão e 2 pontos. Vamos fazer a conta ao vivo aqui, hein? Com isso, o Rafael fica com 1 milhão e 1 ponto. Aí, Rafael, viu? O Tibério fica com 1 milhão e 2 pontos. O Elvis ficou com 1 ponto mesmo. O Caruso ficou com 1 milhão e 2 pontos. E o GG ficou com 1 milhão e 2 pontos. Então a gente tá com empate. E 3 pontos? Não, de jeito nenhum. Eu acertei essa e eu já tinha 2 pontos. Não, 1 milhão e 2, cara. 1 milhão mais 2 é 1 milhão e 2. Ah. Tá vendo? Matemática. Como diria o senhor incrível, matemática é matemática. Não, então, olha só. A gente tem um empate aqui, até agora, entre o Tibério, o Caruso e o GG. 1 milhão e 2 pontos cada um, mas eu não dei o ponto de criatividade ainda. Que também vale 1 milhão de pontos. Também vale 1 milhão? Ai. Também vale 1 milhão, lógico, cara. Aqui tudo vale 1 milhão, na última rodada. Eu vou dar 1 milhão de pontos aqui pro Caruso, porque ele deu a melhor ideia, cara. Esse podcast de esportes português. Ainda mais que eu torço pro Vasco, então 2 milhões e 2 pontos pro Caruso. Ele é o grande campeão, palmas. Aí. Aí. Discordando, mas tudo bem. Ok, vamos pras histórias? Não, eu quero saber sobre o que é esse podcast. Ah, é verdade. Ninguém sabe nada. É o programa de Andreu Buenafonte e Berto Romero, em La Cadena SR, é a cadeia SR, que se emite todos os sábados, de 13 às 14 horas. É absolutamente descacharrante. Eu não entendi ainda sobre o que é. É um exercício de improvisação, cujo ponto de partida é este. Somos capazes de hablar de todo, aunque não sabemos nada. Ah, então caraca, então o que a gente tá fazendo aqui agora? Eu cheguei mais próximo, então. Fala sério, 2 milhões pra mim também. Não. O segundo não. Milhão não é pra quem chegou perto. O segundo milhão é de criatividade. Você pode ter feito 1 milhão e 3. Então, tá, placar tá. 2 milhões e 2. Gente, 1 milhão e 3. É porque o Tibério, ele também é Vasco. E ele tá implorando por pontos, cara. É verdade. Qualquer coisa tá valendo. Mas como todo vascaíno, ele vai ficar no vice-liderança mesmo. E é isso aí. Trabalhando. Agora sim, vamos pras histórias? Então quer dizer que o GG, ele é o chefe da galera? Se ele é o chefe da galera, meu pagamento tá atrasado tem o quê? Uns 3 anos. Ô, Guga, alguém tem que colocar ordem no recinto, né? Se for deixar pra esses caras escolherem, ah, o dia, decide aí o dia que vai gravar, decide aí como vai ser, fala aí com qualquer convidado, aí já era, a parada não ia andar. Tem que ter alguém pra tomar culpa. Então você não é exatamente o chefe, você é a secretária da galera, é isso? É. É. De certa forma, como sou eu que acabo fazendo tudo pra todo mundo, não deixa de ser. Ah, fica, tá chorando no podcast dos outros. Lembra que secretário é a posição mais importante na ONU. É verdade. Você estava me perguntando no começo da ligação que eu tenho com o GG, e aí, na verdade é nenhuma. Aliás, acho que essa é a primeira vez que a gente está se falando ao vivo, né? Sem ser por texto. É verdade, cara. É verdade. Mas o GG é um grande influenciador aqui de casa, cara. Há muito tempo. Porque ele tinha o blog dele. E quando meu filho estava para nascer, o Eric, a gente começou a ler os blogs de pais e filhos e coisa assim. E a gente adorava o blog do GG, cara. A gente era muito fã mesmo. Olha que bacana. É, eu e a Patrícia aqui. Essa é de uma era muito, muito antiga, cara, antes de todos vocês. É engraçado, eu usava o blog pra meio que extravasar, né? Aquele, eu tive filho muito antes de todo mundo que eu conhecia, então não tinha uma troca. É, e aí eu ficava lá, e era uma época que não tinha blog, assim, não tinha ferramenta, não tinha WordPress, não existia WordPress. O blog era uma parada muito roots, assim. Então foi engraçado, descobri anos depois que o Google era leitor. Cara, eu tirei, na hora, o meu objetivo no blog era escrever por 10 anos. E eu coloquei lá, eu vou fazer isso por 10 anos pra registrar os primeiros 10 anos. E realmente coincidiu que quando meu filho tava com 10 anos, ele começava a pedir pra censurar. Tipo assim, ele fazia uma besteira, uma brincadeira, ou errava um trocadilho e tudo mais. E ele já olhava pra mim e falava, pai, não põe isso no blog. E aí eu comecei a perceber, fora que os amigos dele já estavam na idade de começar a acessar a internet, então eu não queria constrangê-lo. Então foi a hora que eu falei, cara, pronto, vamos fazer aqui. Em botar esse conteúdo num livro, não, cara? Isso ia ser bacana. É, eu cheguei a pensar isso na época, mas, pô, sei lá, acho estranho as pessoas comprarem um livro pra ler uma coisa que tá na internet, sabe? É, mas agora não tá mais na internet. Verdade. Você tirou? Eu também tenho um filho chamado Eric. Ah, que legal, cara. Olha o Elvis querendo se enturmar. O Matheus era o que tinha a história da sopa, que ele queria tomar uma sopa no café da manhã. É, olha só, você tá resgatando coisas muito antigas, sim, é isso mesmo. Mãe. Eu lembro dessa história, cara, até hoje, que aí você falava assim, ué, filho, eu nunca vi ninguém tomando sopa no café da manhã. Ele falou, então senta e olha. É isso mesmo, cara, puta, que maneiro. É, isso demais. É muito legal, cara, de você ter... Eu registrei tanta coisa que eu tenho que fazer esse exercício de voltar lá, cara, porque eu já teria esquecido tudo se não tivesse registrado. É muito bom. A Patrícia tava grávida, né? O Eric tava pra nascer e a gente tava tentando aprender e tentando... E, assim, é uma maneira de você conter a ansiedade, né? Você ler sobre isso e tal. E foi muito legal, cara, porque a gente aprendeu muita coisa lá a respeito de criar um bebê e criar uma criança e tal. E tinha muitas coisas que a gente, no fim, acabou fazendo bastante por influência, assim. Tinha um post que você colocava que era assim... Porque ele tava maiorzinho já nessa época do blog, né? Ele devia ter, sei lá, 6, 7 anos, não sei. E você falou assim, ah, vou começar a ensinar o Matheus sobre os filmes dos anos 80, né? Sobre a cultura que hoje é parte da pauta do podcastinadores. E aí você mostrava assim, ah, eu mostrei tal filme pra ele achou legal, coisa assim. E eu acabei fazendo a mesma coisa com o Eric tempos depois. A gente sentou pra ver todos os Indiana Jones, a gente assistiu todos os Exterminador do Futuro, todos os Rock. Foi uma ideia que eu tive a partir de lá. Aí, GG, tá vendo, cara? Você tinha que lançar o livro, cara. Ô, Guga, quando tu ia fazer um áudio do teu filho, um vídeo do teu filho, tu pedia pra ele bater uma palma antes também, não? A influência do GG é foda, cara. Essas porra aqui em casa, minha esposa vai falar comigo, opa, bate uma palma. Tá, tem chiado aí de fundo. Tem chiado. Mas sabe o que eu encontrei outro dia, cara, no metrô, uma antiga professora da creche do meu filho. E ela comentou uma coisa que também não lembrava, que também tava lá no blog. Teve um dia que teve uma sessão desenho, né? Que era uma coisa que não tinha na creche, não existia televisão lá. Mas um dia eles colocaram a Branca de Neve, por algum motivo, tinha alguma coisa a ver com algo que eles estavam estudando lá. E aí colocaram a Branca de Neve pra ver e no fim foram perguntar qual era a moral, né? O que as pessoas tinham entendido daquela história. O meu filho foi o único que respondeu o seguinte, não pode comer maçã. Que era uma coisa que a gente forçava ele comer, e agora ele tinha um argumento pra não comer mais maçã. Porque maçã mata, sei lá. Essa foi a moral que ele conseguiu extrair. Foi aí que ele fundou a Microsoft. Ou a Apple, né? Não, cara. Essa é a frase. A emenda foi melhor ainda. Mas e aí, como é que começou o Podcrastinadores? A gente fala o Podcrastinadores, o podcast, ou os Podcrastinadores? Não, é o Podcrastinadores, que é o programa, não. E nós... O GG fala o Podcrastinadores, ele é outra coisa. A gente fala Podcrastinadores. Sim, eu falo errado. Cara, eu não entendi essa. É porque a gente fala Podcrastinadores, o GG fala Podcrastinadores, a gente batalhou muito pra fazer com que ele falasse Podcrastinadores. Porque ele coloca o O na parte do trocadilho de procrastinador. Só que não faz parte dessa palavra. Não faz nenhum sentido, GG. Ele fala... Pode. Desliguem seus torrents. Ninguém fala torrent. Todo mundo fala torrent, cara. Ninguém fala torrent, cara. Tá, mas e aí, como é que começou? Podcrastinadores. Contem a história do Podcrastinadores. Um resumo rapidão, então, pra não ser muito cansativo. Mas isso começou, cara, porque eu, acredite, eu tava querendo aprender a mexer em editor de áudio. E eu falei, cara, pra eu poder mexer nesse negócio, eu tenho que ter um áudio de verdade. Então, eu vou, pra não ficar falando sozinho, e podcast era uma coisa que eu gostava, eu falei, deixa eu pegar algumas pessoas aqui que eu conheço, que têm o mesmo tipo de afinidade, e a gente faz uma graça aqui de ver se dá certo. E o primeiro ficou tão legal... Eu falei, cara, beleza, vamos continuar. E aí agora estamos aqui hoje. A gente tá fazendo 5 anos esse mês, né? É, olha só que coisa, né? Caramba, 5 anos já, cara. 5 anos, cara. 5 anos. É muito tempo, passa muito rápido. Cara, quando vocês começaram, o Brasil nem tinha perdido 7-1 ainda. Eram outros tempos. Quando a gente começou, olha só, tinha Homem de Aço e a gente achava que a DC ia ser boa no cinema. Olha só. Esperanças. Então, mas às vezes vocês falam de filme e eu tava ouvindo hoje o episódio do Karate Kid. Olha, o cara tá atualizado. É, tá, caraca, ontem. Tá em dia. Nem eu ouvi ainda. Que ficou muito legal, aliás. Eu acho impressionante, cara, vocês conseguirem falar 2 horas sobre um único filme. Eu também acho, porque a gente costuma falar 4, né? Eu tenho que ficar cortando, cara, depois, é complicado. Eu termino de ver o filme e eu falo assim, foi legal, e pronto. Porra, mas é a pessoa certa pra gravar um podcast. É bom que até poder sair com podcast todo dia, mole. Quem tem umas histórias assim é o Luiz Fernando Veríssimo, né? O Luiz Fernando Veríssimo, o autor, ele escreve pra caralho, mas fala muito pouco, né? Uhum. Então todo mundo que vai entrevistar ele sofre muito. Em especial uma entrevista, tipo, televisionada, ou entrevista de rádio, né? Que o cara tem que ficar falando, porque quando é texto... O cara respondeu pouco, tudo bem, né? O editor se pode ir lá pra diagramar de um jeito que fique palatável ao olhar. Mas tem uma história dele, tipo, o cara fez uma puta de uma pergunta elaborada, tipo, a pergunta durava, tipo, 40 segundos a pergunta, sei lá, um minuto, sobre... Fala, Veríssimo, o seu livro fala muito sobre pessoas que se encontram em épocas diferentes, e demonstra as épocas e espaços de tempos diferentes. Eu queria saber o que você tem para dizer pra gente sobre a passagem do tempo. E aí ele respondeu, eu sou contra. Contra a passagem de tempo. Só. É, e pior é que foi uma resposta genial, né? É, pois é. O que inspira vocês a falar desse tanto sobre Karate Kid, cara? Eu acho que o que completa bem a gente é que a gente é muito diferente, assim, a maneira de pensar e de gostar. Então a gente tá sempre com opiniões conflitantes. O Elvis, ele sempre repara em determinadas coisas e às vezes não vê o filme. Como assim? Tibério faz umas piadas que envergonham a gente. Eu tento puxar pra um lado... É que eles dizem que é pro lado do vilão, mas a verdade é que eu gosto de intrigas, né? Então eu sempre elogio alguns momentos mais tricks ao longo do filme. O Caruso, ele reclama com todo mundo. É, deixa eu me defender aqui. Na verdade, sempre gostei de procurar coisas sobre os filmes. Sempre gostei de ler coisas sobre os filmes. Eu tô o tempo todo no IMDb pegando informação e tal. E eu lia muita revista na época que as pessoas ainda liam revistas sobre cinema. Então eu gosto de ler informações sobre os filmes que eu gosto. Eu procuro muita informação. Então quando a gente vai gravar, eu cato muita informação sobre isso. É um negócio que pra mim é natural. Ah, vamos falar sobre esse filme aqui? Pô, se é um filme que eu gosto, eu já sei um monte de coisa sobre ele. Um monte de cultura inútil que nem todo mundo sabe, mas é que eu gostei de correr atrás e fui lá. E uma coisa que ajuda o Elvis bastante é que ninguém quer conversar com ele, né? Então, ele vem... Não, mentira. Mas uma coisa que eu acho que ajuda a gente também, eu bato nessa tecla aí com um certo orgulho, insisto nela, é que a gente, por mais que, sei lá, não... Talvez não seja tão claro para todo mundo, por exemplo, o Elvis, mas a gente é nerd, cara. E eu acho que o nerd ele absorve a informação, ele tem um afã por aquilo que ele gosta, sabe? Que é diferente. Tipo, então eu acho que todos nós, individualmente, e a gente fica muito empolgado quando a gente gosta de alguma coisa, ou até quando a gente não gosta, para falar sobre, para discutir os mínimos detalhes. Aí essa empolgação, quando a gente se encontra, né, quando a gente grava junto, quando a gente tá no mesmo lugar, vai rebatendo e vai refletindo um no outro, assim. Então, acho que a nossa conversa vai se retroalimentando, né? A gente é meio crítico assim, mas não é um crítico profissional, a gente é crítico como fã mesmo. Aí, o que acontece é que a gente tem muita opinião sobre tudo, cara. E a maneira que às vezes sai um filme assim, a gente, sei lá, vê na cabine de imprensa. A gente não pode nem conversar sobre o filme depois, porque a gente vai gravar pra não queimar pauta. A gente fica almoçando, meio que assim, olhando pra cada outro pra falar alguma coisa. Aliás, uma das histórias mais engraçadas dos últimos tempos que eu vivi foi com todo mundo aqui, é uma história que é de todos nós, todos os podcastinadores, que tá no podcast, se não me engano, sobre Guardiões da Galáxia, um ou dois, não me lembro, onde o Caruso conta a história do gordinho. Ah, pra não! Pra quem ouviu essa história, procura lá, tá no blooper. É sensacional, toda vez que eu ouço aquilo eu rio muito. Foi uma briga que o Caruso arrumou dentro da sala de cinema. Não, foi uma briga, cara. Quase não, conta briga. Aí, cara, por favor. Não, brother, não foi nada. Eles colocam. É mó clickbait do Alves isso, cara. Colocam os uma parada. Que vale a pena, mas não é, cara, engraçado. O que aconteceu? A gente chegou, a sessão de imprensa é de manhã, né? E aí a gente chegou lá pra assistir o filme. Tinha um gordinho mal encarado na fileira da frente. E numa hora que eu virei pro Elvis e fiz um comentário assim de... Cara, foi um comentário de uma linha que eu falei, tipo... Porra, maneira essa fotografia, né? Foi só isso, assim, tipo... E foi um comentário técnico ainda, né? Que era totalmente pertinente, né? Maneira fotografia. O gordinho virou e fez, tipo... Shh, putaço! Aí aquilo já me desceu meio enviesado, já, sabe? Mas aí o que agravou foi que passou 15 minutos, o filho da puta do gordinho dormiu. Por que que ele dormiu? Porque é 10 horas da manhã, sei lá, devia estar cansado, alguma coisa assim e tal. E aí chegou, ele dormiu, num determinado momento ele acordou, e acordou puto porque alguém comentou alguma coisa e ele foi fazer, foi falar de novo, tipo, não, faz silêncio aí. Aí eu já tava puto. Aí eu falei, toma no cu, volta a dormir aí, ô gordinho do caralho. E aí eu tô no show, engraçado pra caralho, mas é um momento que eu me orgulho porque eu fui tomado. foi aquela, aquela voz solitária que ecoou pela sala de cinema, sabe? Vai dormir, filho da... Porra, o cara tá dormindo, cara. Vai ficar... Ah, tomando cu, porra. Puto de novo, foi porra. Ué, aí que ele tinha razão, porra. Você tava acordando ele com seu flashlight. Ah, tá. Minha fita sonora, não. Teve uma época na minha vida que eu trabalhei num site sobre cinema, que nunca decolou, mas pagou meu salário por um tempo e foi muito legal. E eu era escalado pra ir nos piores filmes possíveis. Era uma agência, na verdade, era uma agência de conteúdo, uma agência de sites, que era uma coisa comum no começo do século. E essa agência tinha esse site, mas eu não trabalhava no site em si. Eu era escalado, às vezes, pra ir fazer as piores cabines que ninguém queria fazer. E eu achava do caralho, porque eu passava uma manhã fora do trabalho no cinema. E quando era da Fox, tinha pipoca, bolo. Era, puta, era muito bom, cara. Porra, era demais, cara. Obrigado, Fox. E aí, cara, eu ia ver os piores filmes. E assim, quanto pior era o filme, melhor. Eu tinha que dar uma nota, né? A gente publicava uma resenha e dava uma nota. E eu tinha uma regra de que, assim, se o filme fosse muito ruim, eu dava nota máxima. Olha, eu que não faz um bolo pra uma pessoa, máxima, né, cara? Tipo assim, 10? Não, era de 1 a 5 estrelas. Aí eu fui ver um filme uma vez, chamava Aquamarine. Era sobre a história de duas meninas, que uma delas vai se mudar, sabe? Tipo, é um clichê clássico, né? Se você falasse, eu ia chutar que era um podcast, cara. Esse é uma das sereias? Aquamarine? É, então, uma das meninas ia se mudar e elas estavam tristes porque elas iam se separar e tal. E aí aparece uma sereia na piscina de uma delas. E elas têm que esconder a sereia. É, é tipo... Cara, brother, essa sinopse, cara, eu acho... Eu sempre imagino o cara contando isso numa sala, assim, pra vender a ideia do filme, sabe? Eu acho hilário, cara. Tipo, uma mesa de reunião. Então, uma menina, uma delas tá triste porque ela vai se mudar. E aí aparece uma sereia na piscina dela. Falando, porra, vendido, vamos fazer. Toma aqui, os melhores Não, então, e assim, ninguém vai ver essas cabines, cara. Porque, além de ser um filme não muito conhecido e tal, era um filme infantil, assim, ninguém vai, sabe? Infantil? Era um filme infanto-juvenil, era pra meninas adolescentes. Esse era o target dele. É, porque teve um que era exatamente igual que ganhou o Oscar, né, um tempo atrás. Forma d'água. Essas meninas cresceram e... Então, aí eu tava lá e, tipo, tinha mais outros dois ou três desafortunados que foram ver o filme também. E como era muito pouca gente, eles vieram falar comigo, sabe? Todo mundo veio se falar, assim. Eu tava ali comendo meu bolo, né, no final da sessão. Aí o cara falou assim, puta, que filme merda, né? Aí eu falei, não, cara, eu não sei, até hoje eu não sei quem era esse cara. Aí eu falei, não, cara, eu achei o filme maravilhoso. Aí o cara, não, cara, esse filme foi uma merda, como você pode falar isso? Eu falei, porra, o filme é maravilhoso, cara, ele cumpre exatamente o que ele se propõe. Você esperava o quê? Você veio ver um filme chamado Aquamarine, que é uma sereia, você queria o quê? E o cara, não, mas o filme tinha que ser... Você não pode tratar os adolescentes com essa maneira, não sei, tipo, cara, mó sério, sabe? Aí eu falei, não, cara, eu achei o filme bonitão. Cara, eu acho que eu sei quem foi e ele gravou um podcast com a gente. Nossa, parte. Dizem que eu tava pensando a mesma coisa, piada interna, cara. Piada interna. E era maneiro, cara. Esse lance de assistir cabine é muito bom. Aí teve uma vez que eu fui ver um outro filme que se chamava... Não tinha nem nome em português. Era The Wind That Shakes the Barley. O vento que balança a cevada. É isso que significa. Nossa. É. Podcast. É. Não, cara. E o filme ganhou um monte de prêmio. É um filme irlandês que fala sobre a história da separação das Irlandas, de guerra, coisa assim, cara. E o filme é mó bonito. Eu, obviamente, saí de lá e dei nota zero. Eu acho que agora ficou muito claro por que, que esse site do Google não foi pra frente, né? De onde que vocês saíram? Tipo, como... O que vocês faziam antes de fazer o podcastinador? É, minha mãe, ela abriu a perna assim. Cara, eu pensei nisso, mas não vou falar isso. A gente ainda faz, né? Eu ainda não consegui largar a Globo pra trabalhar no podcastinador exclusivamente. Mas assim que o padrinho chegar lá, rapaz... Porra, mais 1 milhão de padrinhos a gente consegue isso aí, é rapidinho. É, mas fala aí, cara, o que vocês fazem aí? Eu sou analista de sistemas. Eu faço várias coisas legais. Eu faço... Mas Elvis faço é crítico de cinema, né? Eu sou crítico de cinema, eu dirijo filme, eu sou músico e eu tenho um emprego que paga as contas. Eu trabalho com comércio. O Elvis toca piano bem pra caramba. Toca aí pra gente, Elvis. Não, cara, não dá essa moral. Não dá essa moral. Não, é sério, cara. Ele sabe 4 acordes incríveis. Toca aí pra gente, por favor. Os 4 acordes? É. Olha só, cara. Ah, cara, Spotify todo mundo tem. O cara faz isso ao vivo, cara. Impressionante. É, eu acho que esse é o momento pra avisar que eu tô participando da próxima temporada do Popstar. Ah, então o Desafinado também canta aí. Pô, eu já vi o Caruso cantando, cara. Caruso fazia uma peça musical muito legal. Eu vi. Como é que era o nome daquela peça, hein, cara? Era Se Meu Apartamento Falasse, que tá inclusive indicada a prêmio, eu acho, de melhor atriz coadjuvante pra Clarinha, o personagem da Bêbada. Você lembra, GG, o personagem da Bêbada? Eu lembro, é maneiro. Lembro. Tá aberto pra votação aí, se todos os ouvintes do GugaCast quiserem dar esse prêmio pra gente sem ter assistido a peça. Pô, a gente quer... O que a gente tem que fazer? Mas depois compartilha o link de votação. Tem que entrar no link do prêmio Bibi Ferreira, se eu não me engano. Eu vou checar aqui e vou confirmar essa informação. E eu também vou precisar da ajuda aí de todos os ouvintes do GugaCast pra me tirar da lanterna do Popstar. Tá? Que eu acho que o voto de internet tem algum peso. Ó, mas fica a dica aqui que o Caruso, ele conseguiu botar uma pedra da noiva do Chuck na peça que não tem nada a ver com a gente. Como assim, cara? Porque o protagonista se chamava Chuck, o personagem, né? E aí tinha uma hora que eu entrava no... Não vai ter graça, agora não vai ter graça, mas... Tipo, na hora foi engraçado. Engraçado e a gente riu. Ah, desculpa, você tá contando a pedra. Você vê, Guga, o que eu faço? Ele tava acompanhado da menina, aí eu falava, ah, olha só que surpresa, Chuck, é a noiva do Chuck. E eu falei isso no ensaio, aí a galera riu muito e tal, então falou, não, vai, tem que fazer, vocês estão loucos, cara, musical de época, passa na década de 60. Eu falei, não, faz. Aí fiz e, cara, a galera tava um pouco se fudendo pra coerência, né, gorria igualzinho. A galera entendeu? Porque é uma referência um pouco obscura, né? É, mas eu acho que é um nome que tá no popularesco do... As pessoas não viram o filme, mas sabem o nome. Exato. Caruso, você conhece o Serginho Grossman, cara. Eu tenho muita inveja de você por isso. Ah, conheço, mas conheço muito, né? Fui lá gravar o programa e tal, mas não tenho ele na minha lista de contato, não. Eu já estaria satisfeito, cara. Jura que você é tão animadão assim com o Serginho Grossman, cara? É. Pô, Serginho Grossman é demais, cara. Eita, por quê? Cara, primeiro porque ele é um ótimo entrevistador. Segundo, porque ele faz esse programa dele discretamente. Sabe, ninguém vai atacar o cara. Pô, não, ó, esse, o Serginho Grossman tá aí há tempo demais. Entendeu? Ninguém percebe. Ele tá ali discretamente fazendo o programa dele e tá fazendo isso há o quê? 30 anos? E outra, o cara não envelhece, cara. Ele tá há 30 anos e ele... É, porque ele já veio velho já. Então. Pois é, essa foi a vantagem dele. Ele já nasceu assim, mas ficou assim pra sempre. Eu só acho o Serginho um homem meio gross. Hã? Não deu nem pra entender essa. Caraca, arrumei meu público aqui, né? Não, cara. Cada cai é uma lágrima. Você não faz ideia. Quando eu comecei a ouvir o Podcrastinadores, foi por isso, assim, eu... Na verdade, eu tava procurando novos podcasts pra ouvir na lista do Overcast, lá do aplicativo que eu uso. E aí eu tava lá procurando à toa, sabe? E aí vou ouvir esse aqui, sabe? Meio que sem saber do que se tratava e tal. Ah, filmes e séries, vou ouvir isso aqui. E aí quando eu comecei a ouvir, cara, aí que eu percebi o quanto vocês eram rápidos e capazes de fazer essas piadas horrorosas uma atrás da outra. Pô, desculpa aí. Mas você lembra qual foi? Você lembra, GG? Na época eu indiquei o Podcrastinadores no GugaCast. É, já tem uns 2 anos, 1 ano e meio, talvez. Já tinha o Caruso já no, como fixo? Já. Olha o tom de decepção do Tibério, você tá ouvindo? Tipo, já tinha um Caruso já, né? Não, dá pra saber mesmo qual mais ou menos a época. Ó, achei o título do prêmio aqui, ó. O prêmio bibiferreira.com.br /2016/voto/popular. Então quem quiser ajudar aí, tá? Peraí, /2016? É, porque o musical estreou no... Tá errado, 2016. tem uma coisa errada aí. Bem, mas, cara, esse é o link que tá aqui. De qualquer forma, é o prêmio Bibi Ferreira, né? Tudo bem. E se a atriz ganhar de melhor atriz coadjuvante de 2016, é um ano de qualquer forma, né? Por que um ano tem vantagem sobre o outro? A gente vai pôr o link no post Então, se você não assistiu, mas se você gosta da noiva do Chuck, vai lá e dá o voto pro Caruso. É, a gente vai pôr o link aí no post pra hackear o prêmio Bibi Ferreira. Se por um acaso eu ganhar o Popstar, eu divido o prêmio com vocês, tá? É 250 mil. O que é Popstar, cara? Cara, o Popstar é um programa da Globo que eles pegam atores pra cantar. Tipo, teoricamente, eles pegam tipo, a galera que não é desse meio pra fazer um negócio fora da zona de conforto, né? Achei que você ia falar, teoricamente, atores, né? Tipo, entre aspas. Mas, bicho, eu vou dizer que é meio teoricamente mesmo, porque, assim, tem cantores no meio, tem galera que é profissional da música, entendeu? Então, assim, não tem chance. Pô, mas aí não tem graça. Ah, mas pra empresa eu acho que tem graça, sei lá, algum sadismo, não sei o que que é, né? Tem... Ficarem vendo a gente desesperado, chorando pelos cantos. E você tá realmente participando disso? Eu achei que você tava falando de sacanagem. Pô, não, é sério, cara, é sério. Eu vi na chamada. O primeiro episódio, dia 16 de setembro. Uhum. Depois vem 23 de setembro, os dois primeiros, acho que os dois primeiros foram gravados. Uhum. E aí depois é o vivaço, cara, é o vivaço. Caramba! Se eu vomitar, o Brasil vai ver. Não tem... Onde passa isso? Na Globo, acho que é 1 da tarde. É nessa faixa aí da tarde, no domingo. No domingo. É, vai ser no meio de um programa aí, ó. Então eu realmente preciso dos votos dos ouvintes aí, dos internautas. A gente vai votar em você, mas a gente vai lançar um desafio aqui. Tá. Quando for ao vivo, em alguma das entrevistas, quando o cara vier falar com você e tal, o apresentador vier falar com você, você tem que falar a expressão laterais de alumínio. Laterais de alumínio. Okay. Laterais de alumínio. Ok. Já é melhor que vomitar. É, eu posso também fazer o desafio, os dois num só, e vomitar nas laterais de alumínio do programa. Você só tem que falar isso. Ele vai te perguntar alguma coisa e você tem que dar um jeito de encaixar laterais de alumínio na resposta. De encaixar laterais de alumínio. Tá bom. Isso. Se você falar isso, todos os ouvintes do GugaCast vão votar em você. Eu, inclusive. Tá combinado? Tá combinado. Tem que lembrar disso no dia 30 de setembro. Beleza. E a versão ultimate desse desafio é você inserir laterais de alumínio na música que você tá cantando. Mas aí não importa quantos votos eu ganho dos internautas, eu vou ser desclassificado. Cara, sinto muito, velho. Só os caras lá da Globo. Será que esse cara tá fazendo merchandising? Se for uma música do Carlinhos Brown, ninguém nem vai perceber a diferença. É, Djavan, pronto, manda um Djavan lá. Djavan, é. Então, mas eu tava contando pra vocês o primeiro episódio que eu ouvi. Eu não lembro qual foi o primeiro episódio, mas eu comecei a ouvir o Podcastinadores por isso. E aí eu comecei a reparar o quanto vocês eram rápidos nessas piadas. E o Caruso é muito bom, né, cara? Muito rápido. Pô, muito obrigado, cara. Eu fiquei, caralho, esse cara é bom demais. Aí eu fui entrar no site, fui ver mais coisas, porque eu pus no telefone e fui ouvir, assim, não sabia muito a respeito. E aí foi impressionante, cara, porque eu descobri que o Caruso era um comediante bastante conhecido, e eu descobri que o GG era o cara do blog do Matheus, que eu falei no começo. Eu falei assim, caramba, cara, isso parece... E tá até hoje tentando descobrir quem é o Tibério e quem é o Oveste. Eu sou o cara que desenvolve o programa que te taxa lá na Receita Federal. E aí eu fiz esse podcast pra isso, pra descobrir o que fazem Tibério e o Elvis. Eu pude perguntar aqui. Pô, inclusive tu falou de ouvir o primeiro episódio. O nosso primeiro episódio, quando a gente foi gravar, eu esqueci. É, cara, esqueceu que ele foi ao cinema com os pais. Foi ao cinema com os pais. Pacific Rim. Todo mundo esperando ele lá marcado. Agora, deu um tempão pra conseguir fazer isso. E ele lá no cinema, vendo com papai e mamãe, vendo Pacific Rim. Pô, Guga, você que gosta das histórias do podcast, você tem que ouvir nosso episódio 100, cara. É todo cheio de histórias de bastidores e tal. Foi bem nessa época que eu descobri o Podcastinadores. E, aliás, cara, pô, aqui ao vivo, agradecendo aí a indicação que você fez pros seus ouvintes aí, que pra gente foi super bacana, cara. Foi bem maneiro. É verdade, mesmo. Cara. É verdade. Que legal, cara. Uma galera que chegou lá. Que legal. Depois que eu falei no GugaCast, o GG veio falar comigo. E aí ele me falou, ó, ouve o episódio 100 aí, que já tava no ar nessa época, né? E eu ouvia muito, e putz, é bom demais, cara. E é muito bem produzido, né? Vocês capricham bastante nesse lance de produção, e, né? Esse é mais o GG mesmo. O GG que faz a cata aí. Mas esses elogios que geralmente você fala que todo mundo é muito rápido, geralmente eu tenho um pouquinho de responsabilidade, mas todo mundo caga pra mim. Não. Mas facilita muito, porque as tiradas do Caruso são sempre impagáveis. Mas eu realmente sou muito impagáveis mesmo, cara. Porque ele não me paga, né, cara? Eu faço de graça mesmo. Então... São não, o que eu quero dizer é, eu ouço podcast, cara, pra você ter uma noção, eu ouvi o primeiro podcast, foi feito quando ele nem era podcast direito. Porque o primeiro podcast do Brasil, que foi feito pelo Danilo Medeiros, ele sentava do meu lado no trabalho, a gente trabalhava junto. E quando ele fez o podcast, ele me colocou pra ouvir, cara, ouve isso aqui. Falei, caramba, cara, que coisa legal. Eu, inclusive, não sabia nem o que era feed, eu baixava no site dele pra ouvir no meu Palm, pra você ter uma noção como é que era. Aham. Uhum. E conhecendo o podcast desde o início, eu acabei me tornando um apaixonado pela mídia, né? É, embora ela não era nada conhecida na época, até hoje é muito pouco conhecida, muito menos do que deveria. Mas, justamente por ter um ouvido treinado de ouvir tanto, cara, eu comecei a fazer um filtro de podcasts muito com base na qualidade do som. Então, tipo assim, eu nem sei o que eles estão fazendo ainda, mas se a qualidade do som, se tem chiado, se o volume das pessoas está muito diferente, se tem barulho de fundo, se tem vício de linguagem, gente estalando a boca, sabe? Se tem período de respiro muito alto, eu não consigo ficar ouvindo 2 minutos. E aí eu falei, cara, eu não quero isso pro meu. E aí quando eu fui fazer, eu fui justamente treinando isso. Cara, a coisa tem que ser bem encadeada e tudo mais. Por isso que a gente fazia gravação um canal só, né? E eu ficava falando, cara, como é que deve ser gravar em canais separados? E as pessoas que me conheciam falam, cara, não vai nessa. Porque a hora que você entrar, é muito mais trabalho. E a hora que você entrar, você não vai sair mais. E dito e feito, cara, a hora que você começa a gravar com canais separados, puto, o trabalho sextuplica, mas não dá mais pra voltar, cara. Você poder, duas pessoas que falaram por cima, você apaga uma, ou aquele cara que tossiu, você tem a liberdade de apagar o que ele fez. O controle sonoro é tão melhor que realmente não dá pra fingir que isso não existe. É, eu quero nesse momento mandar um abraço aqui pro Caio, que tá nos ouvindo e editando nesse momento. E falar, Caio, a gente gosta muito de você e foi mal pela ideia aí de gravar em canal separado. Um abraço, Caio. É, Caio, lembra desse verbo que o GG utilizou, sextuplicar, que vai ser importante pra renegociar salário, tá? É, rapaz. Olha o riso do nervoso do Guga. Ah, meu Deus. Olá, personas. Corraine aqui. Eu só tô passando pra dizer que a maior ironia de todas é que justamente neste programa o áudio de um dos convidados deu problema e eu estou tendo que utilizar apenas 2 faixas. Uma do Guga e uma de todo mundo junto. Então, o trabalho não foi sextuplicado. Mas eu sou sócio de uma aceleradora de startups, cara. O que é muito legal, uma vez que eu estimulo a criação de conteúdo, entre outras coisas, né? A gente dá todo o suporte às startups porque elas precisam, mas eu criei um espaço de criação de conteúdo. Então tem uma sala de vídeo com câmera, com iluminação, fundo verde, e também, olha só, uma salinha de podcast. Inclusive, se alguém um dia precisar, estiver lá no Rio de Janeiro, lá pela Gávea, e precisar de um espaço para gravar um podcast, dá um toque lá que eu acho um espacinho na agenda e encaixo vocês lá. Mas eu queria falar, antes da gente acabar, eu queria falar do Oscar. Bora! Eu acho que o Oscar não faz nenhum sentido, cara. O Oscar é uma ilusão coletiva, cara. Porque assim... Como é ilusão? É uma ilusão coletiva, cara. O Oscar é igual a astrologia. É só um delírio coletivo. Teoricamente, a ideia do Oscar seria a academia, os profissionais do cinema se reúnem pra eles decidirem quem foram os melhores de determinado ano. E beleza, e é isso. Só que o Oscar virou algo muito maior que isso, virou o símbolo do que é bom ou ruim. É, do que é bom, que é, parece que o Oscar é uma escolha divina, né? Parece que é um atestado de qualidade, não é? É uma chancela, né? Exato, e aí a primeira coisa que o Oscar tem que é terrível é a restrição anual que ele tem. Porque tem que ser o melhor filme daquele ano. Então assim, você tem ano que tem Pulp Fiction e Forrest Gump, e aí só um pode ganhar, e aí no outro ano ganha, sei lá, Paciente Inglês. Tá, entendi. O que você quer dizer é que, tipo, cara, esse ano teve 3 filmes melhores do ano. O outro ano não ganha ninguém. Exato. 2016 não teve o melhor filme. Não teve um bom. Não teve nenhum que merecesse. Porque não teve mesmo. Então, assim, puta, a gente tem que escolher um melhor aí dessa safra aí. Então vamos colocar aí... La La Land. Aquele outro que é o cara que vai desarmar a bomba, como é que chama? Ah, é o... Da esposa do James Cameron. Do James Cameron. Catherine Bigelow. Pois é, cara, esse filme, a gente não consegue nem lembrar o nome do filme, a gente não lembra o nome da diretora, não lembra o nome do filme. A gente é tão chato que ele é. De qualquer forma, por exemplo, Retorno do Rei, poderia falar assim, você não vai participar esse ano, que senão você vai ganhar tudo. Aí daria um prêmio máximo pra ele e deixar os outros concorrer, é isso? Não, é isso. Eu acho que assim, primeiro que você coloca essa restrição anual nele, a ideia de que o Oscar define se o filme é bom ou ruim, ela já cai por terra, entendeu? Porque tem um monte de filme médio que tem Oscar porque naquele ano todo mundo era médio. Mas o que acontece é que eu concordo contigo, mas o que talvez seja uma rachadura dessa teoria é porque o Oscar não é o Oscar. Ele é o Oscar de 2018, o Oscar de 2017. Então, realmente, é específico daquele ano. Não é geral, entendeu? Guerra ao Terror. Guerra ao Terror. Uma bronca que eu tenho, Guga, com o Oscar é que você tem melhor fotografia, melhor filme, melhor diretor, mas tem melhor atriz e melhor ator. É? Por que não é melhor atuação? Por que dividir entre homem e mulher? É, não é, isso não é um esporte. Puta, que faz diferença você ter um time feminino, um time masculino. É atuação, cara. Todo mundo joga no mesmo barco. Por que ter um melhor ator e uma melhor atriz? Porque assim eles dão mais prêmios. Porque assim as pessoas então, podem Então vamos fazer melhor diretor, melhor diretora? Pois é. São 4 prêmios de ator por ano. Então você tem mais chance de mais gente sair de lá com um prêmio na mão. Você tem mais chance de mais gente conseguir esses prêmios e não então faz o melhor terceiro lugar, melhor segundo lugar, melhor primeiro lugar, pronto. Se não fosse isso, o Leonardo DiCaprio jamais teria ganho. A minha maior pinimba com essas premiações todas é esse caráter inumano que eles dão pra premiação. Que é tipo, o Oscar vai para. Tipo, parece que um anjo chegou e entregou o Oscar, sabe? E eu acho que o discurso devia ser... E o filme que a gente mais gostou foi. Porque é um grupo, cara. Não, e outra, é mega político, né? Porque tem uma galera que vota, e assim, quando você vai pra Los Angeles e tal, você, na época do Oscar, você vê que tem nos outdoors, assim, aqui está o retorno do rei, considerem na sua votação do Oscar. Tipo, tem campanha. Então o cara vai pensar assim, ah, é mesmo. Não tinha pensado nele, vou votar nesse. É o melhor outdoor, cara. Não é o melhor filme. Eu não curto muito o Oscar, não, cara. Sinceramente, assim, eu acho legal, tal, pelo evento, mas... cago muito pro resultado assim. Se fosse o Podcast Awards, eu consideraria. Porra, muito melhor. Exatamente. Você já ouviu nosso Podcast Awards? A gente faz umas categorias bem mais divertidas. Não, não só isso, mas eu acho que podia ter a Copa, né? A Copa do Podcast Awards. Igual teve a Copa de Brucutus. Empate de filmes. Pois é, cara, faria muito mais sentido, porque aí sim só pode haver um, entendeu? Aí faz sentido. E aí a Meryl Streep não ia levar todos os prêmios de lavada, né? Se ela tivesse que disputar na porrada com a Reese Witherspoon, talvez. Não, ela ia ganhar. Pô, ia ser uma transmissão bem bacana, hein? Ela ia ganhar do mesmo jeito. A Meryl Streep podia fazer um tchaco de Oscars, né? E fazer uma. Então, essa é uma outra parada do Oscar. Por conta dessa restrição anual dele, tem um monte de caras que são incríveis da história do cinema e os caras nunca ganharam Oscar. Aí tem assim, ah, o Martin Scorsese nunca tinha ganho um, né, o Leonardo DiCaprio também, tinha um monte de coisa assim. Aí chega num ponto que, putz, agora a gente tem que dar o Oscar pro cara, porque senão a gente tem que consertar essa merda aí que a gente fez lá atrás. Aí o cara ganha um Oscar por um filme mais ou menos. Por que o cara não pode voltar atrás? Quer saber? A gente pensou aqui, a gente olhou bem. E Taxi Driver merecia ganhar o Oscar também. Então aqui, ó. Tá aqui o seu Oscar pra Taxi Driver. Muito melhor, cara. O Oscar de retcon é isso. No caso do Leonardo DiCaprio, eu não concordo contigo não, tá? O filme que ele ganhou o Oscar, ele mandou bem pra caramba. Por conta dessa desumanização do Oscar, a gente fica esperando justiça. E não vai rolar, brother. Não vai rolar. É uma parada falha. Gente, o Oscar é um prêmio deles pra eles. A gente tá aqui vendo de bisbilhoteiro porque a gente é bisbilhoteiro. Falando nisso que você falou, a melhor abertura que eu já vi de Oscar foi quando Steve Martin apresentou o Oscar. E aí ele fez um discurso bonitaço falando: olha só que coisa bacana isso tá acontecendo aqui, que nesse momento a gente tá sendo assistido pelo planeta inteiro. São não sei quantos continentes, não sei quantos países, sei lá, 5 bilhões de pessoas assistindo a gente e todas pensando a mesma coisa, que nós somos todos gays. Pra mim, o Oscar é só a opinião de alguém. Uhum. E de aí alguém. Eu concordo ou não com essa opinião. Mas acaba tendo um corpo, né? Acaba sendo meio coerente. E eu não consigo concordar com a posição dessa pessoa. Às vezes eu concordo, às vezes não. Então, eu simplesmente ignoro. Eu não sei mais quem ganhou o Oscar. Então, sei a opinião, disso. Na verdade, com que você concorda é a da Glória Pires, né? Isso. Da Glória Pires é sensacional. Não, eu concordo com uma opinião. O Festival de Sundance. Quando eu vejo assim, esse filme ganhou o Festival de Sundance. Eu falo, eu quero ver esse filme. E aí eu vou atrás e tento assistir. Agora o Oscar é indiferente. É, que doido, maneiro. A gente tinha que lançar esse prêmio pra combater o Oscar, né? O Pires. A estátua é a Glória Pires, né? Pode ser ela mesmo, assim, né? É. Com uma cara blasé, assim. É, olhando pro lado. Ela nem olha pra sua cara, ela tá olhando pro lado. Sentada num sofá, né? Não é ali em pé, assim. É ela sentada num sofá, assim, com a cara de puta, essa merda não vai acabar. E aí a gente pode dar um prêmio ruim e um prêmio bom, que é o prêmio da Rutinha e o prêmio da Raquel. Galera, obrigado pela presença de vocês. Foi excelente ter esse crossover, esse podcastinadores especial do GugaCast. Muito obrigado por ter convidado a gente. Espero que a gente possa retribuir aí o convite com você e o Rafael também, irem lá no Podcastinadores participar do episódio com a gente. A gente espera que os ouvintes do GugaCast venham visitar a gente lá nos Podcastinadores, da mesma forma como a gente também vai falar lá no Podcastinadores pra galera vir aqui no GugaCast. Ô, Guga, eu tenho um amigo também que é chamado de Eric. Este podcast foi editado por Caio Corraine.